Muito obrigada pela visita. Com certeza isso vai me ajudar a tirar 10 no trabalho. De nada, senhorita Gordon. É sempre um prazer mostrar o nosso protótipo. Ah, imagino. Se o gerador é tão poderoso assim e funciona tão bem quanto parece, vai mudar... o... Do nada sumiram. Aconteceu tudo tão rápido. E eu nem tive tempo de ser a Batgirl. Aquelas coisas eram tipo homens lagartos. Levaram o gerador e nas mãos erradas pode explodir um quarteirão. Não podemos deixar Batman. Eu não sei o que são. Mas vão se arrepender de botar os pés em Gotham. Batman e as Tartarugas Ninja. Brasileira Cinevídeo. São ninjas. Patrão Bruce? Aqui, Alfred. Assisti às gravações de segurança dos outros ataques a laboratórios. O estilo de luta deles bate com antigas formas de ninjutsu. A Liga dos Assassinos, talvez? Não. O relatório da Batgirl diz que foi alguém novo. E há meta-humanos envolvidos também. São umas criaturas monstruosas. Monstros? Como se Gotham precisasse de mais. A Indústria Powers foi a nova vítima de uma série de invasões envolvendo laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Pelo que parece, o departamento de polícia ainda não tem pistas de quem está por trás desses ataques. Nem sabe onde vão atacar agora. Mas a gente sabe, né, Donnie? Isso mesmo. As empresas Wayne. Vamos, não podemos ser vistos. Aliás, recebemos uma ligação do comissário Gordon. Ele identificou que as empresas Wayne provavelmente serão o alvo da próxima invasão. Ele vai enviar 10 viaturas para a segurança extra. Retorne a ligação e recuse com educação. Devo dizer não, obrigado. O senhor Wayne prefere deixar os ninjas atacarem para ele mesmo bater neles usando uma fantasia de morcego? Você pensa numa desculpa. Empresas Wayne. Vai ser o nosso grande roubo, cavaleiros. Tem um novo bandido em Gotham. E nosso hóspede misterioso anda roubando toda a tecnologia experimental que a cidade tem para oferecer. Eu, como gênio que sou, pensei em atacar os laboratórios Wayne primeiro e vender a tecnologia para o nosso novo amigo, quem quer que ele seja. Andem logo com isso, mas tomem cuidado com o morcego. Ah! É ele! Ele tá aqui! Teste de semeador de nuvens das empresas Wayne. Iniciando. O chefe deu a noite de folga. Mas eu sempre trabalho à noite. Bom, alguém aí quer conversar? Cadê ele? Cadê ele? Aparece o covarde! É um morcego! Atirem! Atirem! Por acaso tem o cara de um morcego, coroa? Mas eles são o quê? Somos aliens, bigode! Aliens sinistros! Eu não ligo para o que eles são! Matem! Nós não somos aliens, somos tartarugas. Não é hora pra isso, Donnie. Toda hora é hora pra precisão, Léo. Beleza. Aí, narigudo, teus caras dançaram. Será que eu tenho que matar todos sozinho? Se protejam! Sai da frente, mano! O cara tem um guarda-chuva, arma! Um guarda-arma? Que incrível! Mike, vamos desarmar ele primeiro, depois você elogia. Você perdeu. Cadê o destruidor? Destruidor? Que destruidor? Eu sou o Pinguim! É um guarda-espada também? Eu acho que eu tô amando esse cara. Oh, como eu não estou nem um pouquinho a fim de virar o espetinho de um bando de monstrengos verdes, vocês não me deixam escolha. Adeus, cretinos! Gotham mexeu com meu coração! O que um clã de ninjas quer como semeador de nuvens experimental? Onde estão os meta-humanos? Meta? Quer dizer, as tartarugas? Tartarugas? Puxou briga com a pessoa errada, guerreiro. Quem é você? E o que você quer em Gotham? não se meta comigo. Na próxima vez, eu não terei tanta piedade. Esse foi o lance mais maneiro que eu já vi nos últimos tempos. Eu acho que vocês não estão curtindo tanto assim a nossa viagem. Mas é sério, já que tivemos que seguir o Destruidor lá de Nova York até aqui em Gotham City, é muito melhor aproveitar, não acham, não? Sei não, hein? Gotham e Nova York são quase a mesma coisa. Tá brincando, Donnie? Nova York tem todos esses zepelins voando no céu pra nada. É sério, pra que que eles servem, então? Ah, eu tô amando. Isso foi uma perda de tempo. Fala sério, você ouviu o esquisito? Eles iam assaltar as empresas Wayne. É claro que o Pinguim não é o novo parceiro do pé. Ou seja, o Destruidor já deve ter atacado as empresas Wayne e roubado a parada. Que nem o gerador que ele roubou dos laboratórios Powers, Léo. Vamos colocar logo esses caras na rua pra polícia poder pegar? Tá maluco? Eles podiam ter morrido. Eles estão bem. Você sabia que tinha uma lixeira aqui? Acho que sim. Talvez. Se isso ajuda a lixeira estando aqui ou não estando aqui, não é garantia que iam sobreviver. Chega, Donnie! Que foi? Tomara que seja importante. Aí. Isso é muito maneiro. Quanto será que custa um carrinho desses? Ah, deve custar a minha alma, mas eu pagaria. Não é por nada não, galera, mas esse carro deve ser dele. O Pinguim falou de um morcego. Será que é ele que tá trabalhando com o Destruidor? Pode ser. Então esperem meu sinal. Não, deixa comigo. Fica parado! Peguem ele! Precisamos de respostas. Vocês podem tentar. Na cara! Eu disse na cara! Volta, Bill! Eu quero ficar com outras pessoas. Mas eu não quero outras pessoas. Fuja, pessoal! Tem um cara doido fantasiado de morcego querendo matar a gente! É um sapo falante, não! Pois é, né? O bagulho tá doido. Ai, meleca. Até que vindo, vem pra briga. Eu tava protegendo as pessoas, Donnie. As pessoas! Ser mais do que um palhaço fantasiado pro Dia das Bruxas pra me chocar! Tudo bem. Taser nível 7. Pensa rápido! Pensou rapidinho. Eu não sei quem você é, mas é bom se afastar dos meus irmãos! Já chega. Bora acabar com isso. Hora de sumir que nem ninja! Tartarugas, ninja. Ah, Mestre Destruidor, eu imagino que tenha trazido o semeador de nuvens das empresas Wayne. Obviamente, sem ele, não posso terminar a máquina. Nós ainda não temos o aparelho. Você não falará mais disso. Entendi. Só um pequeno aviso. Mesmo que não queira falar disso comigo, seu fiel capanga barra refém. Eu não tenho 100% de certeza da minha situação. O senhor terá que explicar esse pequeno atraso ao nosso parceiro. Eu vou lidar com ele quando ele chegar. Então, por favor, lide comigo. Ra's al Ghul. Enfim, nos encontramos cara a cara. Destruidor, parece que as coisas não deram muito certo enquanto eu vinha pra cá. Espero que você e seu pequeno clã do pé façam jus à sua reputação. Eu já mantive minha parte no trato. Você já pode se preparar para honrar a sua. Sua parte? Isso não pode ser sério. Eu prometi os segredos dos Poços de Lázaro, a fonte da minha imortalidade. Você só precisava montar uma máquina. E nem isso conseguiu. A máquina está quase completa. Oi, Baxter Stockman. Eu estou montando. Tá bem. Deixa pra lá. A máquina já estaria preparada se não fosse aquele Batman. Não se preocupe com aquele detetive. Eu sei como lidar com ele. Se soubesse mesmo, ele já estaria morto agora. Lembre-se, seu plano não seria nada sem mim e o meu suprimento de use. Só espero que me entregue o prometido. Se é uma demonstração que você quer... Será que um de seus homens gostaria de se oferecer? Pela glória da cabeça do demônio. Não se preocupe, ele vai viver. Provavelmente. Somos uma legião. Tenho muitos outros iguais a ele. Assim que conseguirmos o semeador de nuvens, os próprios cidadãos de Gotham vão destruir a cidade inteira. E o mundo em seguida. Chamam ele de Batman. Ah, sei, Batman. É, pô, que bom que uma pesquisa de meia hora ajudou a descobrir o nome que eu adivinhei em 2 segundos. Eu li uns boatos de uma criatura morcego sobrenatural em Gotham, mas eu pensei que fosse uma lenda urbana ou que fosse um mutante, que nem a gente. O cara com certeza era humano. E eu acho que os poderes sobrenaturais eram só apetrechos. Aí, a gente já sabe o que ele é. Ele é irado! Menos se ele for do mal. Aí ele seria... 40% menos irado. Ninguém sabe os motivos, mas parece que ele só ataca quem é criminoso. Principalmente esse palhaço aqui, ó. Então ele usa a fantasia de Drácula e bate em palhaços. Quem liga? O Zé Ruela roubou meu sign. Fantasia de Drácula? Que filme de Drácula você anda assistindo, hein? Olha, eu só acho que, desde que o Destruidor roubou o Uzi da TCRI e veio aqui pra Gotham, a gente sabe que ele tá trabalhando com um sócio novo, né? Só pode ser esse morcego doido. Eu não sei, Rafael. A forma como lutou, evitando golpes letais, ele queria entender a gente. Como um detetive. Aqui, irmãos! Separei tudo. Irado. Bumerangue de morcego, carro maneiro, capuz maneiro. Não irado. Detonou a gente, pode ser mal. Voz do mal. De qualquer forma, depois das empresas ON, não fazemos a menor ideia de onde o pé vai atacar. O Batman é nossa única pista. Concordo. Seja amigo ou inimigo, ele estava na cena do crime. Peraí, só um minutinho. Eu acho que eu tive uma ideia. Soube que a polícia pegou uns capangas do Coringa. Foram atacados por 4 sapos loucos. Acho que eram meus lagartos. Eram tartarugas. E o DNA nessa arma sugere que foram transformados por um agente externo. Os equipamentos que os ninjas roubaram podem ser usados para refinar um mutagênico como esse. Mas por quê? O semeador de nuvens é a última peça do quebra-cabeças. Por isso, achei melhor mandar para um local seguro, fora de Gotham. Eu queria que você tivesse me avisado. Eu vi os monstros primeiro. É o meu caso. Ainda há muita coisa incerta. Podia se machucar. Mas preciso trabalhar numa forma de neutralizar o mutagênico. Você pode ajudar. Valeu. Mas se as criaturas deixaram os homens do Pinguim amarrados para a polícia, eu posso estar errada. Pode ser. Ei, gente, vocês sabem que eu amo muito ser um anfíbio, né? Nada disso, nós somos répteis, tá? Tá, valeu aí. Mas você tem certeza que essa caverna leva a algum lugar? Que bom que perguntou. É claro que isso aqui é uma caverna. Fiz uma pesquisa das localizações que o Batman foi visto. Passei por um algoritmo e triangulei com os registros da polícia e informações naturais de cavernas. Donnie, não enrola. Aonde estamos indo? A resposta pra isso é... A caverna do Batman! E aí? Vou te falar que isso é bem legal. Bem legal? Isso é o máximo! Eu nem sei no que eu quero mexer primeiro! Eu vou tentar acessar esse computadorzão. Para as pistas. E também porque ele é muito maneiro! Eu não tô vendo sinais do Destruidor nem do Clã do Pé por aqui. É, eu só tô vendo sinais de um cara que não tem nada pra fazer da vida e que tá com muito dinheiro sobrando. A maioria dos arquivos tá muito bem protegida, mas pelo que parece, o Batman tá rastreando as invasões nos laboratórios, seguindo o próximo passo do Clã do Pé, que nem a gente. Aí, galera, saca só! Eu sou o Batman e eu tô em cima de um dinossauro e eu nunca fui tão feliz na minha vida! Mike, desce daí! Não, mano! Eu moro aqui agora! É melhor você obedecer. Tira esse capuz! Agora! Ai, socorro! Tem um garotinho tentando me matar! Sai, sai! Me dá, tira! Qual a sua idade, pirralho? Como é que vocês entraram aqui? Ei! Ai! Calma, rapazinho. Ninguém veio aqui pra brigar. Caramba! Já chega. Pega esse pirralho. Solta! Solta você, pirralho. Escuta aqui, moleque. Você não vai querer fazer isso, né? Vou sim. Eu quero muito. Quem é esse tampinha, hein? Ataque surpresa! Invasores! Ai, eu vou acabar com vocês! Ai, sai de cima! Fala alto e baixinho! A cabeça tá no casco! Vamos tentar conversar com ele antes que aconteça... isso. Soltem o Robin. Agora. Como entraram nessa caverna? Ah, então, não tinha muitas medidas de segurança no túnel norte. A gente teve que nadar um pouquinho, mas... Acabei de perceber que você não queria críticas construtivas, né? O que eu quero são respostas. Olha, nós não viemos brigar. O meu nome é Leonardo. Esses são meus irmãos. Rafael, Donatello e Michelangelo. Sério isso? Ih, nosso pai curtia muito os pintores da Renascença. E ele é um rato. Não somos inimigos. Viemos pra Gotham impedir o Destruidor e o Clã do Pé. Sinceramente, achamos que você fosse o novo parceiro dele. Destruidor? Esse é o nome dele? Já ouvi falar do Clã do Pé, mas pensei que já estivesse extinto. São ninjas. Você sabe, né? Se escondem. Então, a gente não vai bater nesses otários verdes? É, parece que nós não vamos. Então, eu já posso falar que eu sei exatamente com quem o Destruidor e o Pé estão trabalhando. Ra's al Ghul. Oh, você não pode entrar aqui, não. Pare! Eu mandei parar! Isso é só uma distração. Devíamos ir atrás do semeador de nuvens. Depois do seu fracasso, eu designei outro agente para essa missão. A próxima fase do meu plano será aqui. Não sei o que estão planejando, mas adoraria ficar fora dessa. Eu não! Eu topo! Ra's al Ghul, traz o Batman. Eu tô maluco por uma revanche. Está testando minha paciência, Ra's al Ghul. O Clã do Pé não precisa desses monstros. Suas dúvidas constantes do meu plano testam a minha paciência. Então estamos quites. Calma, queridinha. Não deixe os velhos malvados te incomodarem. Fale. Você tem que chegar mais pertinho. Só isso. Eu queria ver se a minha maquiagem tinha borrado. Obrigadinha. Cabeça de espelho. Eu odeio Gotham. Então está com sorte, porque o homem que vai nos ajudar a destruir a cidade está logo atrás desta porta. Trouxe todas elas. O senhor vai comer tudo? É muita pizza. Minha jovem, eu garanto. Não há quantidade de pão gorduroso com queijo que desafie minhas habilidades. O senhor que sabe, mordomo doido. Ofereço uma refeição gourmet, mas eles querem pizza. Adolescentes. Cowabunga! Oh, não! Pizza. Postura impressionante. Seu pai ensinou muito bem. Valeu. Aí, essa Liga dos Assassinos parece aquela galerinha de ninjas malignos, né? Longe disso. Apesar do nome, a Liga tá muito mais pra um culto da morte. Idólatras de Ra's al Ghul. A cabeça do demônio. Tá, beleza. Ninjas malignos sinistros, então. Ele quer usar a Liga pra derrubar cidades como Gotham e reconstruir a imagem dele. O Ra's claramente tem planos pro mutagênico que o seu destruidor trouxe pra cidade. Uzi. A gente chama de Uzi. Sério? Ah, que palavra mais esquisita. Uzi. Nojo. Tá, o destruidor dá o Uzi pra esse gulzinho. Eles montam uma máquina doida e em troca... Deixa eu ver se eu entendi direito. O destruidor ganha... um poço? O Poço de Lázaro. É como Ra's al Ghul sobrevive há séculos. A magia concede imortalidade a qualquer um que entra nele. Um destruidor imortal? Isso seria... um saco. Por mais que o conceito destruidor imortal me dê muito medo, eu acho que eu e a Batgirl resolvemos um dos problemas. É, o Donnie me falou. Posso te chamar assim? Fica à vontade. Show. Com as informações que o Donnie tinha no celular, eu preparei um retromutagênico. Anti-Uzi? Eu não vou chamar assim. Ele inverte os efeitos daquela... coisa. É melhor deixar esse anti-Uzi bem longe dessa tartaruga mutante feliz aqui. Relaxa. Só funciona em quem virou mutante nas últimas 12 horas. Depois as mudanças no DNA ficam gravadas. Vou relaxar, mas só um pouco, porque não testamos. No momento tem, eu diria, 40% de chance de efeito colateral letal. Eu concordo com a tartaruga. Deixa pra lá. Isso! Por que não fez assim quando lutamos antes? Se tivesse concentrado assim, teria chances. Chances? Eu ganhei de você. Eu ainda me recupero do que o Destruidor fez comigo. Nunca vi um ataque daqueles. Ele deve ter usado o ataque Satoshi. É uma técnica ninja poderosa criada muitos séculos atrás. Dizem que foi criada pelos fundadores do Clã do Pé. Ela concentra toda a energia do corpo em um só golpe. E pode ser tão fatal para o usuário quanto para o oponente. Por causa disso, foi perdida na história. Só há dois mestres ninjas vivos que sabem usar seu poder completo. Meu pai Splinter e o Destruidor. Bom saber. O Destruidor pode ter antigos golpes ninja, mas eu tenho o cinto de utilidades. E além disso, eu vou guardar esse skate até você aprender a não usá-lo dentro de casa. Ah, não, parça! Me chamar de parça não está ajudando o seu caso, jovem patrão Michelangelo. A coé, velho patrão Alfred. Não é assim que funciona. Olha o que, que eu trouxe. Eu sabia que vocês iam curtir. Os jovens patrões gostariam de guardanapos? Pra quê? Batgirl, Robin, o Destruidor e o Ra's vão querer substituir o semeador de nuvens. Sabem onde podem achar isso? Nesse exato momento, não. É isso que vocês deviam estar procurando. Sim, senhor. Ah, fala sério. Não dá pra combater o crime sem se deliciar com uma fatia de pizza. Agora não é hora de comer pizza. Não entendi o que esse cara quis dizer. O bate-sinal. Robin, Batgirl, vamos. Mas e eles? Como assim, mas e eles? Nós vamos com vocês. Por favor, não. Não conheço o Destruidor nem o Clã do Pé. Leonardo e os irmãos são aliados importantes, mas vão ter que seguir ordens. Essa cidade ainda é minha. Fechado. Vai ter pizza pra viagem, sim, senhor! Ra's al Ghul. Eu fiquei esperando tanto tempo que pensei que tivesse esquecido aquele... nosso acordo. Eu nunca esqueço. Imagino que tenha o que eu quero. Está bem aqui comigo? Uma velha receita da família deixada pra mim pela minha linda mamãe Coringa. Que eu matei, aliás. Esse homem é um idiota. O Coringa tem seu propósito. E algo de que precisamos. Você já pegou o que queria, agora pague. Destruidor, pague o palhaço. Ninjas. Como se já não tivesse problemas demais nessa cidade. Comissário Gordon, o que o senhor tem pra mim? É o Arkham. Alarmes dispararam uma hora atrás, mas quando... O que é isso? Tartarugas. Adolescentes. Mutantes. Ninja. Ah, só pensa na aposentadoria, Jim. Num lugar onde as tartarugas não falam e os palhaços são engraçados. Tudo bem, Jim. São amigos. Arkham. Claro. Quando o meu pessoal tentou entrar, foram atacados por ninjas. Daqueles que andam invadindo laboratórios. Destruidor. Já fechamos o perímetro em volta, mas imagino que também há reféns lá dentro. Guardas, médicos, enfermeiras. Preciso que vocês... Claro, sai antes de terminar. Eu nunca me acostumo... Mas eu ainda tô aqui. Ah! O clã do Pé tá roubando alta tecnologia a semana toda. Não faz o menor sentido o Destruidor atacar um asilo assim do nada. Não interessa. Arkham e seus prisioneiros são perigosos demais para arriscarmos. Opa! Último a chegar paga pizza! Não é uma corrida. Deixa de marra e corre! Mas eu não falei que não queria ganhar. Meus prisioneiros do Arkham. Coringa falando. Tendo o prazer de anunciar que vocês têm um novo diretor. E eu? Eu tenho uma nova bateria de remédios pra vocês. Enfermeira? Enfermeira Arlequina? Ah, tá. Doutora Arlequina. Ah, agora tá melhor. 8 anos de faculdade, 3 anos de residência. E ele diz... Mera! Eu ganhei. Asilo Arca. Nem sinal do clã do pé, nem da liga. Fiquem atentos. Fizeram com você? O Uzi. Devem ter injetado em si mesmos. Ah, ah! Vocês vão ter tempo bastante pra conversar depois que acharem meu pudinzinho e os hóspedes. Ele tem um plano pra vocês e eu não quero estragar. Vocês sabem como ele fica, né? Esperem. Parece que o Destruidor e Haas transformaram todos os prisioneiros de Arkham. Era o plano deles transformar os vilões e soltar na cidade? Eu acho que é só uma parte do quebra-cabeças. Preparem-se. Investiguem cada ala. E lembrem-se, o asilo inteiro é um labirinto. Há reféns para salvarmos. E, acima de tudo, antes de serem mutantes, os prisioneiros foram os criminosos mais mortais de Gotham. Eu tava meio que esperando uma motivação. Essa foi a motivação. Força! Até agora, tudo bem. Nada de animômens bizarros. Falou o animômen bizarro. Aí! Eu sou um animômen tranquilão. Vocês não vão passar daqui, porque não vão fugir do Senhor Frio. Um urso polar com uma arma de gelo? Isso é muito maneiro! Hora de ficar frio, garoto. Que isso? Ainda manda bem nas piadinhas? Esse urso é animal. Esse Uzi afeta sua mente? Ah, não. Não que eu saiba. Pode até mudar seus modos, mas ainda é você. Eu discordo. Bane? Eu me sinto um homem novo. O que foi? Tem alguém aqui. Olá, Batman. Estava com medo que você não aparecesse. Mas agora quem vai ficar com medo é você. Dr. Jonathan Crane. Ele é conhecido como Espantalho. Jura? Cuidado, ele tem um gás do medo que faz ver coisas que não são reais. O quê? Saiam daqui antes que o espantalho! Mike! Rafa! Donnie! Não. Não! Isso mesmo. Todos eles se foram. E é tudo culpa sua. Ô, bicho feio! Deixa o garoto em paz! Aí, Mike! Se puder me dar uma ajudinha aqui... Peraí, Pirralho, o que é isso? Ih, vai dar ruim, vai dar ruim! Se liga, Frio! Se você não aguenta o calor... Não, não começa, vai. Então sai da cozinha. Bum! Também sei contar piadas. Galera, é melhor a gente ir nessa. Eles não falaram sobre mim, tartaruguinha. Eu sou o homem que quebrou o morcego. Mandou bem. Valeu, mas não dá pra levar crédito pelo casco. É só... como é que diz? Evolução. Entendi. Os seus irmãos se foram. Seu pai errou em fazer de você o líder. É tudo culpa sua. A culpa é toda você sua. Matou você eles. Foi fraco em salvar. Você é um fracassado. Leonardo, escute a minha voz. Eu não sei o que está vendo, mas não é real. Vai pagar pelo que fez. A sua raiva não vai ajudar os seus irmãos. Você tem que se concentrar. Resista. Tudo culpa sua. Esse é o antídoto pro gás. Deve passar em breve. Vamos andando. Acho que o ursinho carinhoso não viu a gente entrar. Olá, meninas. Tantos anos e eu nunca tinha pensado no meu verdadeiro potencial. Isso não é coisa boa, né? É pior. É a era venenosa. Se bem que esse crescimento pessoal deixa uma planta com muita fome. É sério? Ela não alcança? Aí. Bora meter o pé. Eu vou ver com vocês. Vem aqui. Até outro dia, flor do dia. Não! Socorro. Que bom que veio aqui, morcego. Chegou bem na hora de jogar a moeda. Duas caras. Espera. É melhor você ouvir um morcego, tartaruga. Vai por mim. De um réptil pra outro réptil. Coringa, onde estão Ra's al Ghul e o Destruidor? Só isso? Cadê o Ra's? Cadê o Destruidor? Ai, por que não? Coringa, querido, eu amei o que você fez com seu corpo. sério, Batman, magoei. Ah, Pudinzinho, não chora não. Amo suas escamas. Eu tenho o maior trabalhão e parece que ele nem me enxerga. É o meu coringuinha trabalhador, porque você trabalhou tanto. Aí, chegamos. Ai, que negócio nojento. Ali, os reféns. Esperem o meu sinal. Que mané sinal? Vamos salvar eles. Rafael! Parem! Socorro. O Coringa sempre tem Socorro. Uma armadilha. Socorro! Opa! Vocês acharam que eles eram reféns? Vocês ficaram chocados! Ah! teve sua chance. Minha vez! Batman, é o roedor voador que eu queria matar. Ah, tá, esse cara. Revanche? Revanche. Ele tá ganhando de novo! Perdeu! Não levanta não, morceguinho! Viu, Batman? Essa não é uma bela mudança de cenário? Eu, você, essa cidade, os vilões... Ah, estávamos tão pra baixo. Mas esse uso, isso tá animando as coisas por aqui. Eu fiz um trato com o Cabeça de Faca e o Cabeça de Demônio. Eles me deram esse uso maravilhoso pra brincar. E em troca, eu dei pra eles a fórmula do meu veneno coringa. Pelo visto, se você mistura o uso com a minha solução, você tem uma coisa nova. Uma coisa que não só transforma você, mas deixa você muito louco. É claro que é uma solução difícil de fazer em grandes doses. Eu só tenho agora o suficiente. O que que tá acontecendo? Um Batman morcego? O Duas Caras não tava do nosso lado? Quem liga? O lado não importa. O que importa é fazer a piada. Impossível! Batman! Oh, pai! Você tá aí? Eu acho que o Batman não tá em casa agora. Oh, é um monstro morcego atrás do meu coração de cobra. Batgirl, o anti-use. Retromutagênico. Ele tá aqui, mas não testamos. Ele pode morrer. Se ele fugir e passar tempo demais, a mudança vai ser permanente, não é? É. Então não temos escolha. Desculpa ter usado seu capuz. Fica parado. Isso, não quero que estrague a nossa festa. A gente ajuda o Léo e vocês pegam o anti-use. Beleza. Olha só quem chegou. O menino preguiça. Tô achando que... Que tipo de veneno tem nas minhas novas presas? O que acha? Você tá muito nervosinho, hein? A gente tem que segurar ele aqui! Senão ele vai acabar matando a gente! Batgirl! Dory, pega! se isso te matar, por favor, não vira um morcego fantasma pra me assombrar. Eu acho que ele vai ficar bem. Ah, você salvou ele. Valeu. Não força a barra! Ah, olá, Batgirl. Adorei suas botas. Sorria. Eu e a Batgirl achamos os últimos reféns numa sala lá embaixo. Eles estão bem. Tá tranquilo. Agora que sabemos que o anti-uso funciona, a polícia de Gotham pode transformar os prisioneiros de volta ao normal. Mas se o Destruidor e o Clã do Pé não estão aqui... Essa brincadeirinha toda foi uma distração gigante! Ah, eu preciso confessar, senhor Aldo. Fico feliz que me pediu para trazer este aparelho para o senhor. Foi necessário muita habilidade e dinheiro para roubar, mas foi por isso que o senhor veio ao melhor. O meu novo sócio não me deixou muita escolha. Um genuíno e único semeador de nuvens das empresas Wayne no mundo. É isso mesmo. Finalmente. Meus parabéns, Pinguim. Destruidor, lembre-me de que você ainda presta para alguma coisa e cuide do Pinguim. E a minha parte do trato? Uma boa quantia em dinheiro foi discutida. Não tem nenhum dinheiro. O quê? É calote! Matem ele! Seus homens estão todos mortos. Vai querer ser o próximo? Ah, leva! Eu vou considerar isso uma experiência de aprendizado para as próximas vezes. Ah, não se sinta mal. Eu já estou com o pé há anos e eu nunca recebi. Mas eu acho que faz parte de ser um refém. O navio das empresas Wayne, que levava o semeador de nuvens para Bloodhaven, foi assaltado ontem. Os ladrões contrabandearam ele de volta para o porto de Gotham. Enquanto a gente dava uma surra nos monstros do Arkham. Com a máquina que o clã do pé roubou, eles devem estar montando alguma coisa para misturar o Uzi com a fórmula do Coringa e lançar um Uzi coringuizado nas nuvens acima da cidade. E quando começar a chover, vai transformar todo mundo em Gotham em monstros mutantes como Batman. Surtando aqui. Todo mundo aqui já sabia que o Batman é o Bruce Wayne? Assim, sabia que a Batcaverna é embaixo da mansão Wayne? É que é muita coisa pra absorver. Rico e maneiro. Cara, deixa alguma coisa pra gente também. Tô indo, peraí, tô indo. Onde será que o Destruidor e o Haas estão montando a máquina? Não sei bem como o Coringa faz o veneno, mas eu sei onde os componentes podem estar. Ace Química. O Coringa foi criado lá quando caiu num tanque de... bom, química. Se querem um veneno, vão pra lá. Mas é murado, é fácil de defender. E daí? Vocês estão protegidos e querem briga? Então nós vamos mostrar o que é brigar. Nós não vamos fazer nada. Patrão Bruce, o senhor não está bem. Eu estou onde preciso estar. Batgirl e Robin vão comigo pra esse. Os tartarugas vão pra casa. O quê? Faz isso não! A gente sabe a sua identidade secreta agora! Nossa parceria foi lacrada! Eu dei uma chance, mas vocês quatro são impulsivos e não sabem seguir ordens. Eu quero vocês fora de Gotham. É, aí, pai. É horrível dizer isso, mas as tartarugas salvaram você no Arkham. Eles são aliados corajosos. Até o mais burrinho, o Michelangelo. Aí! Magoou, hein? Se não fossem eles, o Coringa não teria se aproximado e injetado veneno em mim. Eu não tô nem um pouco aberto a debate. Quem sabe ele tá certo. Seguir a liderança do Batman levou a gente ao Arkham e nos afastou do Destruidor. Estamos melhores sozinhos. Não, peraí, ele não tá certo! Olha, Batman, eu até entendo essa sua pose de solitário, malvado, sentado nos telhados, murmurando que você é o único que pode combater o mal nessa sua cidade, porque eu também sou assim. Eu amo fazer isso. Eu concordo com você que os meus irmãos são irritantes. Até insuportáveis, às vezes. Ah, onde é que você quer chegar com isso? É por isso que, quando a coisa aperta, eu nem ligo pra eles. Eu ataco sozinho e faço tudo do meu jeito. Ele é desses. É, mas esse é o problema. Toda santa vez, eu me ferro mais ainda e os meus irmãos têm que ir lá me salvar. Pior que é, toda santa vez. Tá, a gente erra. Tá, a gente mandou mal hoje. Mas não dá pra melhorar se você não confiar na gente. Somos uma família e aprender sempre com os erros juntos é como uma família funciona. Isso não é uma família. É uma equipe. Mas não é a mesma coisa. Tem razão. Vamos deter o Ra's e o Destruidor. Juntos. Beleza, eu vou no Batmóvel. Ah, a gente tem carro. Ah, tem? É, a gente não veio andando de Nova York. Eu não tô nem aí. Eu pedi o Batmóvel. Quantos botões será que eu posso apertar? Não pode apertar nada. Vocês andam nessa lata velha de propósito? Agora eu gostei! Saindo uma pizza. Rafa, Batgirl, é com você! demorei pra abaixar. Michelangelo, aperte os botões. Vou apertar todos! Eu queria tanto apertar esses botões. Bom trabalho. Cavalheiros, ninjas, homicidas no geral, eu tenho o prazer de anunciar que o veneno barra uso híbrido está completo. O semeador de nuvens está pronto para lançar. Então acabou, Raiz. O clã do pé completou sua obrigação com você. Eu espero não ter mais atrasos para a entrega do Poço de Lázaro. Direto ao ponto, como sempre. Ative a máquina. Está na hora da cidade voltar à sua natureza primitiva e se destruir inteira. Faça o que ele mandou. Sim, senhor. E agora nada vai ficar no meu caminho. Onde está a sua distração? Tá ali. A gente tem que desligar antes do lançamento. Tarde demais, detetive. Gotham cairá e renascerá nova. Não temos muito tempo. Vamos acabar com eles. Um semeador de nuvens. O destruidor é meu. Eu acho que se esqueceu de como foi o nosso último encontro. Típico. O Batman manda crianças fazerem um trabalho por ele. Talvez mais um precise morrer para ele aprender que é loucura. Thank you. prepare-se para se defender com qualquer habilidade especial incrível que você tenha. Eu me rendo. Eu nem trabalho pro clã do pé. Eu sou só refém deles. Não me bata. Você foi uma grande decepção. Seus irmãos. Precisa se concentrar. Criança boba. Eu tenho centenas de anos de idade e treinei com os maiores professores da história. Como você pode... Ah, é? E eu tenho 16 e aprendi isso com um rato. Que você morreria se ficasse no meu caminho. Você não é páreo pra mim. Agora eu vou assumir o controle da Liga dos Assassinos, dominar o poder dos Poços de Lázaro e o clã do pé governará por 1000 anos. Suas últimas palavras. Cauabanga. O quê? Cauabanga? Na sua cara, destruidor! Manual, sei lá. Eu acho acho que você só conseguiu ligar mais ainda! Foi mal, mas isso aqui não é a minha parada! Você mexe em máquinas e eu faço graça! Mike, eu não sei o que você fez, mas continua! Perfeito! Se você sobrecarregar o gerador... Finish Flash, eu sei! Exatamente! Aí, a gente tá em cima dele! A gente quer que ele exploda? Falei! Sabia que tinha um motivo pra tanto Zeppelin. Acabou a brincadeira. Não. Não importa. Destruir Gotham era o objetivo só do Ra's al Ghul. O clã do Pé e a Liga são meus! Vocês não podem fazer nada pra me impedir! Temos que tirar todos daqui, agora! Ajuda aqui! Esse cara é pesado! Conseguimos. A análise não mostra rastros do Uzi coringuizado no ar. Impossível o destruidor sobreviver àquilo. Bom, já achamos que ele tinha morrido outras vezes. E quebramos a cara. Eu ainda não acredito que o patrão Bruce realmente disse cauabanga. Te falar, foi genial! A verdade é que tinha que ser uma palavra que o Batman nunca falaria normalmente. Fez um bom trabalho. Seu pai ficará bem orgulhoso. Obrigado, Batman. Mas eu aposto que ele vai brigar feio com a gente por ter ficado tanto tempo longe da cidade. Esse é o jeito sutil do nosso líder dizer que tá na hora de meter o pé. Mas a gente mantém contato. Claro, meu nome de usuário é Oráculo. Ah, chegou. Bastões são legais. Jura? Eu juro. Você é durão, moleque. Eu respeito isso. Foi uma honra poder lutar com você. E com os seus irmãos estranhos. E você também é estranho. Mas até que eu gosto. Alfred, me desculpa pela bagunça, tá bom? Então, pra compensar, você pode ficar com o meu skate. Isso é uma coisa que eu sempre quis. Tá bom, mas me promete que só vai usar pra fazer manobras iradas. Beleza, pessoal. Tá na hora de ir pra casa. Esperem. Vocês ainda não podem ir. É hora da pizza. Hã? Com as vozes de Duda Ribeiro, Andréas Avancini, Fred Mascarenhas, Wirley Contaifer, Renan Ribeiro, Guilene Conte, Dudu Drummond, Mauro Horta, Elcio Romar, Júlio Chaves, José Santa Cruz, Marco Moreira, Francisco Júnior, Miriam Fischer, Yara Rissa, Márcio Simões, Isaac Bardavi, Sérgio Stern, Hélio Ribeiro, Osiel Monteiro, Léo Rabelo, Carlos Comério, Lin Jardim, Cadu Rocha, Mônica Barros e Paulo Bernardo. Direção de dublagem, Bia Barros. Ha ha.